the hood. We'll never be alone and lonely night again. Vamos lá. Eu amo você e tu é minha fã. Eu quero ver o seu sorriso toda manhã. Não tenho um porquê, nem pra onde ir. Só nos seus braços eu vou me sentir feliz. Eu amo você e tu é minha fã. Eu quero ver o seu sorriso toda manhã. Não tenho um porquê, nem pra onde ir. Só nos seus braços eu vou me sentir feliz. Quero te conhecer mais um pouco, então me dê mais tempo. Quero entender quem eu sou e os meus sentimentos. Quero te entender, quero te completar. Mas eu não posso pedir algo que eu mesmo não tenho. Vou comprar chocolates que você adora. Vou montar um buquê com uma diversa flora. Vou montar uma playlist sem flora matos. Vou fumar um mato e esperar sua resposta. Espera sua resposta, você não vai responder. Eu sempre ando de noite, quero me esconder. Te irritei porque uma vez eu passei na TV. A notícia era um jovem, teve o coração partido. Sempre é um suicídio, sempre te vejo com outro. E eu odeio isso, odeio humanos invejosos. Só olham pro próprio umbigo. E agora que eu tô aqui em cima, é a revolta do esquisito. Só esperar que eu ainda vou te dar todo amor que cê merece. Te encontrar, adorei te conhecer. Eu amo você e tu é minha fã. Eu quero ver o seu sorriso toda manhã. Não tenho um porquê, nem pra onde ir. Seus braços eu vou me sentir feliz. Eu amo você e tu é minha fã. Eu quero ver o seu sorriso toda manhã. Não tenho um porquê, nem pra onde ir. Só nos seus braços eu vou me feliz. Eu amo você e tu é meu fã. Eu quero ver o seu sorriso toda manhã. Não tenho porquê, nem pra onde ir. Só nos seus braços eu vou me sentir feliz.